é a nova expansão de Terraform Mars. IDW vai lançar Galaxy Hunters, o jogo de Daniel Alves. E Hasbro anuncia sua própria plataforma de financiamento coletivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Notícias, o podcast quinzenal. Eu falo assim com um pouquinho de dúvida, pelo motivo de que eu falei que seria quinzenal, mas essa semana a gente não vai ter o podcast regular do Jogatina BG. E pra gente compensar isso, eu resolvi gravar um podcast de notícias aqui com vocês. Olha só. Bem, vou me apresentar aqui. Eu sou o Zabuzeta e vamos começando esse podcast que é oriundo do nosso canal de notícias lá no Telegram. E também, se você quiser seguir lá no Twitter, @jogatinabgnews, isso mesmo. Todas as notícias que a gente publica lá no canal de notícias, elas são replicadas para o Twitter. Então, se você está lá no Twitter, siga @jogatinabgnews. Você também pode seguir o Jogatina BG em si. Você pode seguir lá no @jogatinabg. Você pode curtir nossa fanpage, facebook.com/jogatinabg. Também você pode assinar nosso canal do YouTube. Lá você tem várias novidades, várias coisas interessantes. Lá no youtube.com/jogatinabg. E acessar o nosso grupo maravilhoso lá no Telegram, que vai estar linkado aqui na postagem desse episódio. Bem, estamos chegando aqui no final do mês de fevereiro. Primeiramente, a gente tem que agradecer a todo mundo que votou no Jogatina BG nas categorias de mídia, podcast e mídia audiovisual. A gente agradece a todo mundo que acreditou na gente e principalmente agradecer a galera que votou na gente na categoria de podcast, que até o dia 28 ainda está ocorrendo a votação. Se você ainda não votou no Jogatina BG lá na mídia de podcast, a gente está torcendo ali para tentar levar o caneco, né? Então, votem lá no Jogatina BG. Conheça o trabalho da galera que tem ainda participando lá, do pessoal do Covil, o Thiago Leite. Eles fazem um trabalho incrível. Então, votem. Faça o Jogatina BG crescer o máximo possível. E aproveitando ainda a novidade do Jogatina BG, saiu um overview bem legal que eu fiz a respeito do excelente, de um jogo lindo, maravilhoso, que é Great Western Trail. Esse jogo maravilhoso mereceu um overview que eu fiz lá. Eu espero que vocês tenham, estejam gostando desse formato de overview que eu tô praticando no canal do Jogatina BG. Eu quero fazer mais frequentemente eles, e eu quero fazer com jogos que eu morro de vontade de falar, e eu quero ver se eu aproveito nesse formato para abordar esses jogos. E olha só, semana que vem eu quero que vocês fiquem ligados no Jogatina BG. A gente tem preparado umas coisas bem legais. É assim, até dá um nervosismo falar disso, cara, porque são 2 anos de Jogatina BG. A gente pensou em uma nova etapa pro Jogatina BG. Então, semana que vem, fiquem ligados no Jogatina BG, que vai ter algumas novidades aí. A gente tá torcendo os dedos pra que dê tudo certo. Então, vamos lá. Com essas notícias referente ao intervalo de 16 a 23 de fevereiro, e o cenário nacional tem bastante coisa interessante. Primeiro que essa semana, conforme a página de lançamentos lá do Ludopedia, teve lançamento de bastante jogos interessantes, né? A expansão Os Companheiros de Marco Polo pela Devir, né, pro jogo As Viagens de Marco Polo, o jogo Covil Mestre das Trevas, e a expansão Maldade Caótica pela Mandala Jogos. E a Devir também lançou o Pandemic Season 2, oficialmente. Como eu disse na última edição do podcast Notícias, o Rodrigo Rego, em parceria com a Brain Crack Games, eles falaram que ia começar uma campanha, né? A campanha do Dead and Breakfast. E olha só, começou essa campanha hoje, né? No dia da gravação. Ele tem 27 dias, estão pedindo $8,369. Pouco, né? Pra vários jogos aí que você vê. E ele já arrecadou quase $2,000. Ainda tem 27 dias pra a campanha encerrar. E 26 backers. Então, se você tá considerando ali participar do jogo do Rodrigo Rego com as ilustrações do Louis Duran, acho que é francês, deve ser assim que pronuncia, participe lá da campanha do financiamento coletivo lá do jogo do Rodrigo Rego, fazendo sucesso lá fora. A MeepleBR também anunciou, aproveitou essa semana e anunciou que vai rolar reprint do Terraform Mars, e aproveitou e já mandou aquele anúncio que vai trazer a expansão Venus Next. A expansão, você coloniza a parte, já que é um planeta gasoso, de Vênus, né? O Vênus é um planeta gasoso, então você só coloniza a parte do céu. Então, com essa expansão, você vai poder fazer isso, e a MeepleBR vai trazer. E a MeepleBR anunciou que vai trazer em 2018 o jogo Coach Express. É um jogo bem legal de ação programada, tem todo um lance de ser um jogo tridimensional na mesa, com seus trens e vagões, assim. Então, mais um anúncio legal aí pela MeepleBR. E eu anunciei lá no comecinho, né? Vai começar a campanha no dia 28, na campanha no Kickstarter, no dia 28 de março, do jogo Galaxy Hunters. Talvez, se você não conhecesse o nome, do jogo Caçadores da Galáxia, que é um jogo do Daniel Alves, da Taberna Jogos, né? E essa edição internacional vai vir com algumas miniaturas, vai vir com um tabuleiro fixo pela IDW Jogos. Mas, então, mais uma vez aí, mais um designer nacional saindo, né? A gente tem bastante designers brasileiros fazendo muito bonito lá fora. Fel Barros, o Sérgio Halaban, agora o caso do Luiz Bruet. Temos o Rodrigo Rego e o Daniel Alves. Então, espero que mais jogos de brasileiros saiam para fora do Brasil, porque a galera faz jogos interessantíssimos aqui. Agora a gente vai para as notícias do cenário internacional, começando com a Fantasy Flight, que ela lançou, né, mais um conto, uma novel dentro do universo do Arkham Files. Essa novel se chama The Dirge of Reason, e ela vem com cartinhas de personagens, né, ela dá mais um background ali de alguns personagens que você vê no Arkham Horror LCG. E também para o Arkham Horror LCG saiu mais uma mini expansão, tem aqueles ciclos que você tem dentro de jogos LCG da Fantasy Flight, do ciclo, no caso, é do The Path of Carcosa, e essa mini expansão se chama Black Stars Rise. Então, se você quiser saber um pouco mais, links na postagem. Nesse intervalo do último episódio pra cá, ocorreu nos Estados Unidos, né, precisamente em Nova York, a New York Toy Fair 2018. E várias empresas fizeram vários anúncios por lá. Eu vou começar com a Edge, né, onde ela anunciou mais uma expansão pro jogo Mystic Veil. Essa expansão se chama Conclave, né, Conclave, isso, é o nome da nossa editora aqui no Brasil, lá de Minas Gerais. Essa expansão expande o jogo até 6 jogadores e adiciona mais conteúdo. Então, se você quiser saber um pouco mais, vai ser lançado em abril. Show, né? A Z-Man, ela anunciou um jogo chamado Lowlands. Ele é um jogo que se passa ali numa região da Europa. É uma região, assim, que é difícil de você manter uma agricultura e tal, por conta do próprio clima, de enchentes e tal. É um jogo de 2 a 4 jogadores. Ele vai ser por $70. A Stronghold, ela tem essa parceria bem interessante lá com o pessoal da Fraxelius Games. Fry Games, né, do Jacob Fraxelius, a família Fraxelius em si, e foi anunciada uma terceira expansão de 4 expansões planejadas para o Terraform Mars. Essa expansão se chama Prelude e ela vai tratar os acontecimentos pré Terraform Mars. E além disso, também vai ter novas corporações que vão vir para o jogo. A Buffalo Games, durante a feira, também anunciou um jogo chamado NFL Showdown. É um jogo licenciado para 2 jogadores. Ele foi revelado lá. A Games Workshop anunciou Blitz Bowl. Exatamente, mais um jogo de futebol americano, mas na verdade dentro do universo do Warhammer. E esse Blitz Bowl vai ser uma versão reduzida de Blood Bowl, né? Aquele jogo de miniaturas. E ele tá previsto para ainda esse ano. Também para esse ano, a Games Workshop anunciou um jogo chamado Space Marines Adventures Labyrinth of the Necron. Ele vai ser um jogo cooperativo de 2 a 5 jogadores. Então a Games Workshop ali tava sumida em jogos assim de board game, só com, obviamente, com as suas miniaturas ainda, mas é bem interessante o que estão fazendo aí. A Blue Orange também tá fazendo muito bonito recentemente, com vários anúncios, e um dos anúncios que ela apresentou lá na feira é o Who Did It, que é um jogo, olha só, é muito massa a coach deles, é o primeiro jogo sobre o número 2, isso mesmo. Ele é um jogo onde você vai ter os animaizinhos que fazem cocô, né, nos lugares, e você tenta descobrir quem que foi o artista daquela pequena bostinha. A Blue Orange também anunciou pro segundo trimestre desse ano o jogo chamado Princess Legends. Ele vai ser um party game de dedução, bem legal, com uma capa bem bonitinha ali, que tá previsto ainda pra até metade do ano aparecer aí. E a Hasbro, durante a feira, anunciou o Monopoly baseado em Deadpool. E eu não sei o que falar, mas espero que tenha o humor que os filmes estão tendo recentemente. E se basear nesse humor, pode transformar um jogo bom. Deixa aí minha polêmica. Mas acho que a empresa que teve mais destaque durante a feira foi a Gale Force 9. Ela anunciou 4 expansões. Cada uma das expansões vai vir com 2 Doctor, né? Pra quem não tá ligando aí, expansões para o jogo Doctor Who Time of the Daleks. Esse jogo é um jogo de rolagem de dado, com bastante coisa assim, e tá fazendo bastante sucesso. E cada uma das expansões, ela vai vir, por exemplo, uma delas vai vir pra esse trimestre, a outra vai vir pro próximo trimestre, e cada um dos trimestres de 2018 vai receber essas expansões. As expansões, elas vão custar $20 e vai ter 2 Doctors cada uma delas. A Gale Force 9 também anunciou mais um jogo tabuleiro baseado no mundo de Dungeons and Dragons. Ainda não tem muita informação, mas tá previsto para agosto de 2018, né? Agosto desse ano. E também, 2 novas expansões foram anunciadas para o jogo Star Trek Ascendance, que vai trazer os Vulcan High Command e os Andorian Pyre. E elas estão previstas também para esse ano. Em setembro, ela vai lançar um jogo cooperativo baseado na franquia Aliens. Ainda não tem informações, além do valor, que é $50. E para encerrar a parte da feira, a Thinking Fun anunciou, durante a feira, o jogo Shadows in the Forest. Na verdade, esse jogo é uma nova versão versão do Waldschattenspiel, que é um jogo bem antigo já, que tem toda uma premissa de você colocar uma lâmpada assim no meio do tabuleiro, e quem não tiver coberto pela sombra, vai acontecer alguma coisa. Enfim, saindo da feira New York Toy Fair de 2018, a gente vai pra um anúncio aqui pra quem conhece a franquia de jogos do Epic Spell War Battle Wizard. Vai ter um novo jogo baseado nessa série, e ele vai se chamar Panic at the Pleasure Palace. Ele tá previsto para o terceiro trimestre desse ano. E pra quem gosta de Marty Wallace e gosta dos livros da série Discworld, fica atento aí que vai ter um jogo previsto para o último trimestre, finalzinho do ano, né, de 2018, um jogo chamado Nanti Narkin. Pra quem gosta da série de universos, fique ligado aí. A Arcane Wonders anunciou para o mês que vem, olha só, mês que vem já vai ter um filler estratégico aí no mercado chamado Senshi. Ele é um jogo bem legal assim, a arte é bem bonitinha, e ele tá previsto pra março, como eu havia dito aqui, e vai aparecer lá no evento, né, o Gamma Trade Show. E a série Axis and Allies vai receber zumbis. Quem que deu essa notícia foi a Wizards of the Coast, que vai trazer essa nova versão pro Axis and Allies para 2019. A Pandasaur Games anunciou uma versão de 2 jogadores do jogo Dinosaur Island. Esse jogo vai se chamar Duelosaur Island e tá previsto para o final do ano. E se você gosta de Uno, fica ligado que vai ter uma continuação, né? E o nome mais bonito do universo, que é DOS. Isso mesmo, Uno DOS. Só falta o 3 ali. Enfim, parece que novas cartas serão introduzidas e mecânicas da versão do Uno serão modificadas. Vamos ver o que vai rolar aí. Eu vi anunciado também na edição passada que já começaram a divulgação dos trabalhos dos artistas lá do segundo BGG Artists Series, lá com a ilustração da Beth Sobel, baseado no Castles of Burgundy. E o ilustrador do Castle of Burgundy vai fazer um quadro, né? Vai fazer um post ali baseado em Seven Wonders. Já tem uma imagem lá, tá bem show. E a Hasbro, ela anunciou uma plataforma exclusiva para financiamento coletivo. Essa plataforma se chama Hasbro Lab. Eles estão começando com brinquedos, né, com peças exclusivas para quem gosta de Star Wars. Nesse caso vai ser um modelo 3D daquela nave do Jabba no sexto filme, onde o Luke vai lá resgatar o Han Solo. Então, para quem está interessado em jogos brinquedos do Star Wars, fique ligado ali na plataforma. Mas eu quero ver o que ela vai fazer isso, se ela vai fazer além de brinquedos, fazer isso com board games ou com peças de board games que misturam com brinquedos. Então fiquem ligados ali no HasLab ou Hasbro Lab. E pra gente encerrar essa parte do mercado internacional, teve 2 premiações aqui. Uma que ocorreu na França, uma que ocorreu na Suíça. Na Suíça foi o Swiss Games Awards 2017. Quem levou o ouro foi o Seven Continents. Prata foi pra Clans of Caledonia. E bronze ficou para a série Unlock. E na França, no prêmio As d'Or, que ocorreu lá em Cannes, o azul levou o jogo do ano. Na categoria Expert, quem levou foi o Terraform Mars. E pra categoria infantil foi o Nord Doom Renard. Então, foram esses os premiados. Kickstarter, vamos lá para esse bloco onde a gente fala sobre os financiamentos coletivos aqui que tiveram destaques. O primeiro deles foi um jogo da Final Frontier Games, um jogo chamado Robin Hood and the Merry Men. Eles pediram 20 mil doletas, atualmente está em 154 mil. Ele é um jogo semi-cooperativo com bastante treta, então se você quiser saber um pouco mais, fique ligado que falta 26 dias para encerrar a campanha. O próximo jogo aqui é um jogo da Colossal Games, onde começou a campanha do Kamisama. Ele é um jogo ali com o ilustrador do Tokaido. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores, com mecânicas de controle de área e outras coisas bem bonitas no tabuleiro. Eles pediram 30 mil doletas, atualmente está em 38 mil e falta 16 dias para encerrar a campanha pela Colossal Games. E para encerrar aqui, vamos para o terceiro jogo que eu separei aqui, o terceiro destaque do Kickstarter, que é um jogo da AEG, Alderac Entertainment Group, chamado Edge of Darkness. Ele vai ser um jogo com mecânicas de work placement, artes maravilhosas, assim, tá bem bonito. Eles pediram 50 mil doletas, atualmente está em quase 220 mil, né? Falta 28 dias para encerrar a campanha. Se você quiser saber um pouco mais, links na postagem. E no Cantinho dos Eventos, a gente tem amanhã, em Curitiba, o 14. Olha só, 14, deixa essa referência aqui pra galera que escuta o podcast desde o Game Track, né? Na verdade, não é o 14, é o 14º. Jogarta, aqui em Curitiba, que vai rolar o Carnaval Nerd, lá na Gibiteca. Entrada gratuita, das 2 até as 20 horas. No dia 10, em Curitiba, também vai rolar o Tábula, mais um Tábula Boards, também na Gibiteca. Quem quiser saber um pouco mais, links na postagem. Então, Curitiba aí vai estar com dois eventos. E no dia 3 de março vai rolar a 9ª edição do Lady Lúdica, lá no Rio de Janeiro, no Casarão 22. Mais informações, link também na postagem. E no dia 24, amanhã, né, lá no Rio de Janeiro, vai rolar mais um Castelo das Peças, edição de número 105, que ocorre desde 2007, cara. Olha quantos eventos já rolaram também aqui com o Castelo das Peças lá no Rio de Janeiro. Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias, um podcast extraordinário durante a semana, que nem era programado. Então, semana que vem não vai ter podcast Notícias, mas vai ter podcast regular. Também vai ter podcast com o Davi Coelho, que eu já fiz a gravação. Ficou bem legal, já foi aprovado lá por ele, né? E também vai ter um anúncio muito importante pelo Jogatina BG, então convido todos a acompanhar o Jogatina BG ao longo dessa semana, dessa última semana de fevereiro ali, onde a gente encerra o mês de aniversário do Jogatina BG. 2 anos ali, que a gente vem fazendo trabalhos interessantes. Foram 4 mil minutos de podcasts publicados. Agora você pega esses minutos e multiplica por 10. É o trabalho que a gente já teve desde a origem só com podcasts, né? Vídeos a gente publicou quase 78 unidades de vídeos, fora uns extras ali que fica no limbo, né? Então a gente agradece todo mundo ali pela companhia, por acreditar no Jogatina BG, então a gente fica pra aqui. Lembrando, você pode também publicar notícias, publicar seu evento. Editoras podem mandar informações pra nós aqui, pra gente divulgar no Jogatina BG News, tanto lá no Twitter, tanto agora no Twitter, né? Que eu tô falando que agora existe no Twitter, tanto no Telegram, também no podcast, certo? Não esqueçam de, se você ainda não votou, votem no Jogatina BG na segunda fase, no dia 28, né? Quarta-feira que vem, encerra a votação do Prêmio Ludopit. A gente espera que seja um resultado muito positivo pra nós ali. Então, gente, um beijo no coração de vocês, tenham uma boa semana, eu fico por aqui e jogue bastante e até o próximo turno.